Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Essa é a vibe do cobiçado. Era o povo aboado. Tipo, não dá vontade de trabalhar. Diga-me, seu gênio. Era todo show, ela tá me querendo. Sabe, o cobiçado é o cara do momento. Fumo anda... O Felipe Silva tá comigo também. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Doente de amor. Só sofre de amor quem não conhece, Alan. Só sofre de amor quem não conhece o cobiçado. Só sofre de amor quem não conhece o cobiçado. Só sofre de amor quem não conhece o cobiçado. Só sofre de amor quem não conhece. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Ela quer o 57. Ela quer o seu gostado. Ela quer o 57. Quer o seu gostado. Vem puxando, vem puxando, vem puxando baseado. Ela quer o seu gostado. Vem puxando baseado. Eu? Eu fiz um pé lá no meu quintal. Vou vender a trama da verdinha. Bora, bora! Baseado, vem puxando, vai puxando. Vem puxando, baseado. Vem puxando, vai. E hoje eu tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado, tô lombrado. Ela só quer quem é do corre. Só senta pra quem tá de glock. Ela quer correr perigo na treta do jogo. Conhecida no serrão. Alô, Dieguinho da King B. Conhecida no serrão. Como Maria, antes dela senta, ela fica na porta. Ela sim, ela aqui. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo rangandang. Já! Explode o bagulho! Porra nenhuma, eu quero é putaria! E vai doidando, vai doidando! É o Robin no barracão do Eliseu! É agora! Ai, ai, ai, amor! Dinheiro! DJ Felipe cobiçado, roubaste meu sentimento. É, os amiguinhos que brota de BT. Se não tiver de glória, ela nem olha pra você. Então, olha meu parceiro do Oscar Rex! Fala meu parceiro Cássio Tony Vero! Segura o pano, Rubião do camarote na retaguarda. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca xereca quando o canal passa de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca xereca quando vê o teu de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca xereca quando vê o teu de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. A mais alta do pop! Fala mais alta! Só tá me dando mole porque eu tô de meiota. Se eu passo de onda, ela já tá na minha cara. Fabrício Soares também dá com a gente, Ramon. Eles animes, que com bolinha assim. Putaria, o skibold, tá doidona de black money. Só. Apaga a luz que tá liberada. Minha produção. Luz que tá liberada, apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Deixa tudo no escurinho. Tudo no escurinho. Sem preconceito algum, viu, gente? Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Na vibe do cobiçado, o bagulho fica doido. Na vibe do cobiçado, o bagulho fica doido. Na vibe do cobiçado, o bagulho fica doido. Na vibe do cobiçado, o bagulho. Mochila nas costas, radinho na cintura. Você! Bonézinho pra trás. O quê? Só cantando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. E bonézinho pra trás. Sassou, Cadiana, você tá dando. Alô, meu parceiro Paquetá! Para de dizer que eu te traí. O quê? Meu coração não te pertence mais. Quando o cara... é solteiro, ele vem pro rock, ele vem doidar, mas quando o cara tá comprometido, os amigos dele dizem isso aqui, ó. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô com estilo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Vai dando tchau pra quem namora, por quê? Namora não dá, dá Namorada não, namora não dá. O quê? Namorada não, meu coração quer ela, mas meu... O empresário Zé! Namora não dá. Ulisses da Sacramento também! Dá. Namorada não, meu coração quer ela, mas meu pão quer ela. Não, não dá pra namorar. O Dieguinho, o Dieguinho, o Dieguinho. O Dieguinho da Big B. E o Juninho da Digital Print também tá aí, tá? Caralho, e as novinha não resiste. Camisa da King B e as novinha tão na fita. Eu tô no rock doido, só caçando piriquita. Só caçando piriquita, só caçando piriquita. Só caçando piriquita, só caçando piriquita. Sempre tem aquela amiga bandida. Vai falar que nós não presta e pegar no outro dia. Vai falar que nós não presta e pegar no outro dia. Então divide a minha piroca com a sua melhor amiga. Divide a minha piroca com a sua melhor amiga. Divide minha piroca com a sua melhor amiga. Bora, Juninho! E cheguei num paredão. Bota duas mãos no chão. Eu deu desse voo até o chão. Vai, vai, vai. Digital Print e cheguei num paredão. Bota duas mãos no chão. Eu deu desse voo até o chão. Juninho da Digital e as novinhas tão no seu. Quando ele passa, elas fazem. Pega, pega, pega. Bora, Juninho! O Malzinho, meu parceiro a Erika também tá com a gente doidando, ah. Teve um lobby. Se quer vir pra nossa mesa, pode ficar à vontade. Mas já bota na cabeça que vai dar pra nós mais tarde. Se quer vir pra nossa mesa, pode ficar à vontade. Mas já... Vida amiga Paola, que vai dar. Abraço também tá na Aralô Picadinho. Digital Print e cheguei no paredão. Bota duas mãos no chão. Eu deu desse voo até o chão. Paola, Abraço tá na área, grita. Bota duas mãos no chão. Eu deu desse voo até o chão. Bora Alex, garoto! Posso tá namorando, eu posso tá casado. Posso tá namorando, eu posso tá casado. Mas do nada eu tô solteiro na vibe do cobiçado. Mas do nada eu tô solteiro. Minha volta! Do cobiçado. Tudo lá! Nada eu tô solteiro. Do Robinson, o Thales da TM. E a Evelyn também tá na área. Na vibe do cobiçado. Na vibe do cobiçado. Na vibe do cobiçado. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou solteiro. Por quê? Do nada eu tô solteiro na vibe do cobiçado. O Jonathan Almeida solteiro na... Tá comigo doidando lá, o Jonathan. Do nada eu tô solteiro na vibe do cobiçado. Já sabe quem é. Joga a mãozinha pra cima e grita. Oh. Alô, Bruninho. Oh. Oh. Olha o Bruninho doidando. As definições de rock foram atualizadas. Oi. Toma, toma, toma! Quem tá solteira, bota a mãozinha pra cima! Mulher que vai meter chifre 2020, bota pra cima! E doido! Festa, chamei o cobiçado, invadimos de penetre, comemos várias xereca, várias xereca, várias xereca, várias xereca, e comemos várias xereca. DJ Frank, fabuloso aqui com a gente também, alô Frank. Xereca, e comemos várias xereca. Chegou, Frank. Ei, oi. Chegou, Frank. Eu cheguei. A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É hoje que ele paga todo mal que ele. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brotar no Robson e tirar brava com teu ex. Brotar no Robson e tirar brava com teu ex. O meu parceiro Felipe da Caju tá aí. MC aqui na voz. Alô, Felipe. Esse é o moço. Tá com o berrante, é o moço. Vai, vai, vai, vai. Opa! Comigo e doidorou. Toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, o Ben 10 da liga, toma, dos amigos também, tá todo mundo doidorou. Toma, toma, toma, toma, nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Vai. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era esse. Era tu. Alô, David Super! Não era esse, era tu. Se tu fosse mil grau, não era esse, era tu. Será? Será? Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não vai. Solteiro não vai. Tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. O sumidinho da pedreira tá todo mundo. Foda, ele é foda, super. Ele é considerado pelos caras doido e também pela novinha. Quando ele chega, chega e contagia, não tem pra ninguém. Pode copiar, esse DJ é referência no estado do Pará. Quando tá tocando, olha o que a galera fala. Quando tá tocando, olha o que a galera fala. Quando tá tocando, olha o que a galera fala. Para mim, já tô nem vendo! Galera. Vai, tu vai! Amor, vamos sair pra namorar. A festa é nossa, com você quero ficar. Ouvir o nosso som que vai tocar. Não vou príncipe negro, a sensação do meu pará. Eu sou da equipe, tô me vendo. Gatinha, vem dançar comigo que eu tô te querendo. Vou dar um beijo na sua boca. Vamos farrear nessa festa muito louca. Olha meu parceiro, Davidson, o da loja Real Fecho tá aqui com a gente, alô, Davidson. Sou a equipe, tô me vendo. Essa é a equipe que agita sem parar. Curtindo o novo príncipe negro. A mega coroa agita o povão. Sou, me vendo. Essa é a equipe que agita. Minha amiga já já. Curtindo a mãezinha. Negro. A mega coroa agita o povão. Joga pra cima, pra cima, pra cima. Vai doidando, vai. Agora, Leonan. E a Lady do Esportinho do Brega. Agora vocês são viciados. O cobiçado do Pará. E ele? Mega Robson. E o meu gordinho? Júnior Eletrizante. Bora! Pra festa vem, venha dançar. Com a equipe GDS a detonar. Venha pra festa vem, venha dançar. Com a equipe GDS a detonar. só mulher solteira. Só mulher que não trai por jeito na maneira. E eu quero ver soltar a voz comigo bem alto. E o homem que tá apaixonado canta. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. E você? Não se entregar. Canta, canta, canta, canta. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Falou malzinho! Mas veio você. Quadradinho grilo. Mas veio você pra me ensinar o que é. Quem sabe canta. Vou esquecer. Que o quê? E eu? Podem ou não podem? Valeu, Bruninho. Lançamento dele hoje, viu, Biel? Ulisses, o Cássio tá todo mundo. A Vinha tá na... Bora, Vinha! Que a Tayane tem. É ou não é? Talvez você já saiba que é na água do lembranças de alguns momentos no... O Puka dos Humildes também. Dentro de mim, eu só te liguei porque doeu em... Rapaz, é chato suportar o Alan. Imagina fazer uma tatuagem com o nome dele. Doidinho. Aquele sentimento, orgulho de momento. Cadê o tomate, Alan? Não é bom nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. E você? Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito! Escrito numa tatuagem de amor. Onde está seu nome? Essa aqui é muito firme. Louco amor. E quando, quando? Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte, forte ao teu lado, lado. E meu parceiro LG e... O Top Marte, a empresa Pop. Que delícia, LG! Mas o destino agora me faz... Bola, Scarlett! Senti... Dando aquele close na retaguarda, né, mulher? Não sabes como sofri... Japonês do Barreiro, ele é a dona Adriana! Agora eles são Rob na veia, Júnior! Minhas noites... Chega, Rob, se as sentir. Porque se faz. Alô, mais alta! E agora passo os dias a esperar. O Igor! Com os versos que escrevi. Do prima, que delícia! Olá. Aqui do ladinho, hein? Tudo passa quando eu. Ele e o Yuri! O Alexandre Pato! Aí também! Voltar pra. Alexandre! Aonde está? Só mulher sincera, canta aí! Encontrei o amor. Só não posso explicar. Porque o destino mudou nossa. Alô, Genilson! Alô, meu parceiro Lucas! Toma! O que eu faço, amor? E meu parceiro José Berros também, um abraço, garoto. Minha vida. Vem, vem. Vem e diz pra mim. Vem onde você está. E o nosso diz. O nosso amor foi. E mais, e mais, e mais, e mais. Uma louca paixão. Um sonho bom. Você surgiu em minha frente como um anjo. A minha mulher. E que tá comigo aqui é a família Bem 10 do Barreiro. Logo me abraçou. Valeu, galera! Dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Estou aqui. Rodriguinho. Nunca te esqueci. Aqui do meu lado direito, alô, Rodrigo. Não passei sem te procurar. Ao lado direito. Foram tristes os dias que vivi sozinho, longe de você. Eu vou baixar o som pra Luísa cantar. Te amar, o Pitego dos humildes, ele, meu parceiro Nibi do Dragon Line. Só pra gente amar. Eu quero te amar de novo. Te sentir. E bota no telão pra mim. Gilson Lange. O melhor lanche de Belém do Pará é Gilson Lange. Esse sim é a moral dessa parelha. Cega, vai ver. Dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. E faço essa canção. Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa! Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Vem, vem, vem, vem, vem. Se você soubesse, meu amor. Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. E agora? Agora é tarde demais pra você dizer meu bem. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Você da onde? Sou galera do rock. De novo príncipe negro. Bora vibrar. Fala, meu gordinho, Juninho Trisante, cadê você? Anda louca mistura. Anda louca mistura. Vamos juntos, comissário. A pancada potente do Bob, Bacana Eliseu. Júnior, deixa tudo bacana, tudo bem parado aí. Daqui a pouquinho tem você. Dei logo um alô pra galera aqui no Barreiro, garoto. a gente vai só passando o áudio aqui no microfone do eletrizante. Já já o bagulho do olho, comissário. Enquanto isso, o comissário vai detonando, vai relembrando um pouquinho. Vai no Eliseu, sacode, garoto, detona e estremece tudo. E agora? Olha meu parceiro Zé, ele é a primeira dama Letícia. Juan, dos humildes. O meu parceiro Leonan. O Piteco também. O empresário Mário Silva. Todos meus humildes. Mas descobri que seu amor foi ilusão. Suas fotos eu... Olha a Bia, rapaz! As mensagens apaguei. Agudo que tu pode aí. Quando eu te conheci, minha vida transformou. E agora? Mudou. Vai de jeito, vai de outro. Eu era infeliz e agora sei. Tu parece o Vampeta, só pro lado. Não aceito que tudo acabe assim. Vai como? Vou gritar pro mundo. Alô, Paola Bracho! Eu não vou te deixar nem te perder. Por quê? Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar. O Liz e Cunha. Amor. E a musa Cleide aqui com a gente. Meu bem, se Deus tem. Mas eu quero chitar. Toma, toma, toma, vai cobiçado detonando. E velho tempo, velho tempo, velho tempo. Chegou o Rob. Mega Robson. Chegou, só no povo. Começou a construção, o poderoso vai tocar. Tudo que existe é qualidade de som. Quero nego, você vai achar. Quero essa música, chega, chega. Quero dançar. Chega e me dançar. Vem dançar, vem dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Brás. Oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. E o Rob? É só amor. O Rob é só amor. Dali, meu Rob. Vamos receber o Júnior Eletrizante desse jeito aqui, ó. Tô fazendo amor com outra pessoa. Oi. Peraí. Quem deixou o seu ex antes do Natal, bota a mãozinha pra cima aí. Quem deixou o ex depois de ter pegado muito chifre Quem deixou? Canta assim agora, olha. Tô fazendo amor com outra pessoa. Oi, mas... mas meu coração vai sempre a sempre ter. Júnior! Lembra logo do chifre, né? O que o corpo faz, a alma perdoa. E tanta solidão quase me enlouqueceu. Aí tu vai falar o que, comissário? Vou falar que é amor. Vou jurar que é paixão. E dizer o que eu sinto com todo carinho, pensando o em... nosso hobby aqui no Barracão do Eliseu. E com tom de emoção. A verdade que eu minto, que eu vivo só sucesso, hein? É. E depois acabou. Ilusão que eu criei. E você foi embora e a gente só perde motivo. Porque já não sei quem é amor. Me será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor não se mexe depois do prazer. Fica dentro do meu peito sempre uma saudade. Canta, canta! Só pensando no teu jeito eu não. Alô, meu parceiro Rodriguinho do Ouro! De verdade. Enquanto eu desejo ver, é teu nome que eu chamo. Pode o quê? Posso até gostar de sim, mas é você que eu amo. Sei que eu amo. Essa aqui é muito firme, vou cantar, vou tocar, vai! Eu amei, vencendo esse cálculo, risco mesmo assim. Comissário, olha quem tá com a gente! Hoje a volta do meu parceiro Dulas! E aí, Dulas, aí, o Thales, sua Evelyn! Tá aqui com a gente comemorando mais um ano junto, né, Evelyn? Aí, aí! Eu posso me virar sozinho! Marcelo Soares! Sobrevive! Vem o Ramonzinho, a volta do Ramonzinho hoje, por sinal, também aqui com a gente! E aí, Ramonzinho! Fala, meu parceiro Werlin! Magnado! Estrado! E o melhor é me fechar! Ele é o lado Juninho da Digital Print, tá tudo certo por ali, hein? Se fecha! Vamos lá! Aí você vem, me deu proteção, mas eu vim agora, deixa eu... Canta pra mim, canta! O quê? Já era, já era! O quê? O amor foi certo, não dá pra correr! Só definir, mas eu quero viver. Canta! Eu conheci esse fogo em nome do quê? Do amor, Júnior. Toma aí! Sou louco o suficiente pra apostar na gente. Meu jeito louco pode ser surpreendente. Eu sou louco. O Diego também tá aqui, Gui. E aí, Diego? Tá aqui com o Júnior, tá tudo certo. Eu já tô doente, quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente. Só de imaginar vai bagunçando a minha mente. Eu tô ficando impaciente. Eu? Ei, se toca, tá na cara que eu sou seu. Era pra acontecer, mas não aconteceu. Shake cebola. Tá adiando a vontade. Dominando tudo hoje. Parece que não percebeu. Que eu estou completamente em suas mãos. Sua felicidade é sua opção. Eu não é, eu não é. É sua opção. Quem sabe canta, vai. Oh, você joga sujo. Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado. Sabe quem tá aqui do teu lado? É o Robson. E do meu lado tá o meu gordinho, Júnior Eletrizante. Alô, Júnior! Júnior! Bora pra cima, meu gordinho! Os CDs do Mega Robson, você curte aqui. www.cdsdeaparelhagens.com